Portal do La Rocha. O anjo sentou na sua janela pra ouvir os seus segredos. Te viu chorar sozinha, abraçado o travesseiro. O seu quarto estava escuro e o seu olhar aceso. E o seu anjo da guarda me procurou sem jeito, veio me pedir, vai lá. De você que ela precisa, veio me pedir, vai lá. É de você que ela precisa. Sentou na sua janela pra entender as suas mágoas e viu toda a tristeza que morava em suas lágrimas. O seu quarto estava escuro e o seu olhar aceso. E o seu anjo da guarda me procurou sem jeito, veio me pedir, vai lá. De você que ela precisa, veio me pedir, vai lá. É de você que ela precisa, veio me pedir, vai lá. É de você que ela precisa. Veio me pedir, vai lá. É de você que ela precisa. O anjo sentou na sua janela.